Lembraria que Mike frequentaria sua coordenação própria. Vamos voltar ao regresso. Lutera 2733, complete essa ordem. Após voando para o VOR, está autorizado iniciar o afastamento para o procedimento. Afirmativo, então vai completar o clube e pegar para o VOR, o 2733. Controle, boa tarde, voo 925, formação Quebec, cruzando 2100. 925, boa tarde, acima a identificação, letra 4000 pés, de Lancer, chegada bom. Ajuste de altímetro, no 0 no 4. 4000, ponto, no 0 no 4, 925. Solo, Oceaná 6321, solicito o acionamento na posição, a posterior do feedback. Este, coordena com a equipe, o 6321. Afirmativo autorizado, reportará para o táxi, Oceaná 6327. Não. Quando pronto, livre descida ao nível de voo 050, chegada é a maré. Mantenha a proa de maré, reporte livrando. Sete, quando pronto, desce para o 050, maré, chamará. Controle ao Guardião 06. Guardião 06, 500 pés, corredor Axé, atento a tráfego no corredor, um Cessna 150 a 1000 pés, na proa do farol da barra, e um Alfa 190 está fazendo sobrevoo ali na região do Salvador Shopping. Reporte a pista no local de pouso. Estar atento aos tráfegos, chamará sinal Andino, Guardião. Controle ao 2733 a 20 segundos de bloqueio, após bloqueio, autoriza afastar? Autorizado. Reporte farol da barra, novembro Oscar Romeu. Alfa Juliette Romeu, está no ponto de descida. Alfa Juliette Romeu, autorizado descida até 2 mil pés. Ajuste de altímetro no 0 no 4. 2 mil no 0 no 4. Abaixo. 6327, já liberou para a sua. 1366. Vai utilizar para entrar mais rápido. 1367729. Mira 500 pés abaixo, um Alfa 190. Gente, reporte farol da barra. Tráfico Luiz, que 1 mil pés, corredor Axé. Ponte farol da barra. Vou até o regresso. Salvador, trip 5627. Trip 5627, contato radar. Bom, nível de voo 130, saída Conde, após 2000, pé esquerda na proa de Conde. Após 2000, proa de Conde, trip 5627. É o passarinho do 2231, possibilidade de voar direto aqui, né? Negativo, seu número 2 na aproximação, 2231, mantém a proa de maré após o perfil da chegada. É. 06, frequência livre, já regresso. Sucaria 2733, complete procedimento com a torre em 118 decimal 95. Chama a torre 895 2733. Controle Salvador, tá 3155 decolado, perfil da Dael, Leta passando 1700. Confirme. Afirmativo, tá 3155. Boa tarde, contato radar suborno nível 340, saída Dael. 340, perfil da Dael, tá 3155. Autorizaria a proa de Leda Putan 3155? Autorizo Dael, tá 3155. Muito obrigado, presente proa de Dael, Putan 3155. Tráfego superado, posição de 1 hora, 7 minutos e meio, composto, está passando 5 mil e descida agora para a pauta 32. Gente, tem o tráfego no TBR. 925 vem na proa de Duna, desça 2000 pés. Autorizada final de ILS X-ray para pista 10, reporte localizador. Proa Duna, desça 2000, chama na final, capitão 925. Passaria do 2231, não? Prossiga. Sob vetoração, mantenha presente proa, limite será o custo localizador. Nesta proa desça 3000 pés, 1014 no ajuste. Proa, limite, localizador, ILS X-ray runway 10. Cliente, tubo mantenha 2000 pés. Tá, reporte nivelado 2000 pés. Vou ir pro setor norte do campo, roteiro D736, aguardando vetores para realizar o procedimento. Atendeu na presente, vai voar norte, aguardando vetores. Confere, muito grato. Alfa, Juliette com eu. Na escuta, prossiga. Confirme, você tá voando na proa do VOR? Está marcando linha do litoral. O senhor entende que o senhor está modificando suas regras, é isso? Apresento, propõe mudança, prosseguindo. Ok, regras de voo alteradas. 1905, desceu 1500 pés. Se tiver condições, vai na proa da rotatória. Reporte avistando o campo. Proa da rotatória vai ajudar avistando. O Alfa Juliette Romeu. Autorizado final do ILS X-ray. Intercept nessa proa, reporte estabilizado. 2000 autorizados, reportará. Sua mãe, Alfa, te aguentando, batendo zero segurado. O 02733. Escuta. Sob vetoração, curva esquerda até a proa 300. Esquerda, proa 300, mantenha 2000 pés. Aguarde uma proa para interceptar o curso localizador. Proa 300, mantendo 2000 por 33. Voo no 755, avião de identificação desça 4000 pés, vigilância, chegada bom. 4000, vigilância, o voo no 925, Torre Salvador, 1895, bom pouso. 295, obrigado. Passaredo 2231, está estabilizado? Afirmativo, estabilizado no lock. Cliente, chama agora Torre Salvador, 1895, bom pouso. 295, obrigado. Salvador, boa tarde, a CNA 6321.0H Alfa. Conferno Salvador, boa tarde, o azul 9146, decolado por banda direita, Libradora 1800 pés. Confirme. O azul 9146, decolado, liberando 2000 pés, na Dael. 9146, boa tarde, contato radar, futebol 300, saída da Dael. Dael. Alfa Juliette, com o meu controle. A escuta, prossiga. O senhor está na proa da rotatória? Agora, proa na rotatória da presente posição. Proa na rotatória agora? Seguinte, inicie esperas visuais com curvas pela direita na presente posição. Agora o senhor vai aguardar para conseguir para a rotatória. Positivo. Vai manter aqui a proa, então, norte, e vai prosseguir. Descendo para 1500. Muito grato. Papapá, gol Alfa 90, decola, controle. Confirme, aeronave decolou? É o papapá, azul alfa 90. Na escuta do controle, decolado da 197. Zulu Alfa Novembro, ou no meu pé de corredor axé, reporte farol da barra. Reporte farol, senhor, no farol da barra, Zulu Alfa Novembro. Alfa Tango DS 2000 pés, autorizado final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Pede Alfa Tango DS. O Zulu Alfa Novembro, confirme o transponder que foi autorizado, foi pago pelo senhor. 5-1-1-0. 5-1-1-0, ok, ciente. Acione o transponder Zulu Alfa November, não recebo nem modo Alfa nem modo Charlie. Vamos deixar. Modo 35-27. 3155, chama o centro Recife 125-1 no bom voo. 3155, obrigado, tá? 3155-527, chamou? Chamo, minha empresa poderia, como final, autorizar 1-5-0. Ok, aguarde a autorização do centro. Inicialmente mantém um no 3-0, ok? Ok, tá correndo 105, 130, tá aguardando a sua avaliação, é óbvio. Confia para controle. Boa tarde, Mike X, Juliette, prossiga. Suba, qual o nível de voo solicitado? Suba, mantenha 035, mantenha as condições visuais. Vou na proa de, da rotatória. Esquerda até a proa 210. Esquerda proa 210, aguardando a última proa para o curso localizador. Vai seguir um Charlie 402 agora na final da pista 10. Esquerda 210, aguardando. Seguindo como número 2, 27. Quando eu estou recebendo sua altimetria com 28.600 pés. O senhor stand-by normal e a gente. Ok. Controle do São Salvador. Boa tarde, Victor Mike Quebec, 1500 pés. Via corredores, reposto através de Paris, direção Interlagos. Controle Salvador, Oceanair 6327, boa tarde. Boa tarde, 6327, contato radar, sobe 240, saída da El. Para o 240, perfil da El, 6327. Pode voar direto da El, senhor da presente? Trip 5627, suba ao nível 150. 150, Xané 6327, foi na proa de Dael. Direita da El, obrigado, 6327. Azul 9146, centro Recife, 125, décima 1, boa tarde, bom voo. 25, boa tarde, obrigado. Proa 150, autorizada final. O IADS X-Ray para a pista 10, reporte estabilizado. Esquerda 150, autorizado, final reportará estabilizado. 3-3. Espera 2733, completa esquerda 140. Esquerda 140, 33. 29 Alfa, controle. Controle, o Papá Papá Azul Alfa Novembro, passando o farol da barra, marcando 1000 pés. Zulu Alfa Novembro, agora não recebo seu modo chat. Cheque seu transponder. Primativo. Sub, mantenha o nível 065, confere o Zulu Alfa Novembro. Primativo, 065, boa noite. Sobe, mantém, 065, Zulu Alfa Novembro. Zulu Alfa Novembro. O localizador 2733. Supera 2733, o tráfego que o precede está agora a 12 horas, 4 milhas e meia, com 110 nós de ground speed, reduza, complete com a torre em 1995, com pouso. Reduzir, completar com a torre de 1895, obrigado pela ordenação, até mais. Até. Uniforme, Mike, uniforme. Boa tarde, acione identificação, desse é o nível 050, vigilância, chegada amarela. Contato radar, bom nível 340, saída Momo, Xané 6321. 340, Momo, pode falar da presença direta Momo, visual no setor. Autorizado. Bom, obrigado. Recife 5627, centro Recife, 125.45, bom voo. 125.45. São Mike Quebec? Foi nós. Voa da rotatória. Beleza, Castilho. Do Alfa November, estou recebendo novamente sua altimetria 280. O senhor sugere que eu desligue o equipamento? Ok. Guarda de coordenação com o centro. Sua base de manutenção é Salvador? Guanambi, precisamente. Sua base de manutenção é Guanambi, consigo? Feira de Santana, base. Feira de Santana, ok, sim. Submantenha o 065, reporte nivelado. É melhor que o senhor desligue mesmo o modo Charlie, então. Deixa só o modo Alfa para você receber o seu transponder, do Alfa Novembro. Ok, eu vou passar para o modo Alfa. 755, CG 4 mil pés. Mantenha, 755, aguardo para você aqui na descida. Mantém. O Zulu Alfa November? Prossiga. Ok, eu vou autorizar o senhor prosseguir o voo sem o modo Charlie funcionando, porém o senhor não pode entrar em espaço aéreo controlado, ok? Vai ser abaixo do nível 085 do seu voo. Afirmativo, senhor. Zulu Alfa November, sim. Ok, submantenha 065, reporte cruzando 4.500 pés. Zulu Alfa November. Preparado, cruzando 4.500 pés. Zulu Alfa November. Vitor Mike Quebec está avistando o campo? É 2. Vitor Mike Quebec, torre, 1895, bom voo. 1895, bom trabalho, muito grato, Mike Quebec. Xaner 6327. Cacega. Centro Recife, 1251, alterna 133, decimal 25, bom voo. Não copia a primária, pode repetir, por favor. 125, decimal 10. 2510, obrigado. Toque 2541. Júnior Transponder 0214, 0214. Vem na proa da rotatória, reposta descida. Bravo Eco 8. É papá papá ou papá tanto? Confirma. Nem outro. Papá Romeu, seguinte, 58 pessoas a bordo. 04 a bordo. Copiado, vem na proa da rotatória. Mike Eco Juliette. tentando ficar no alto, senhor. No 755-2000, autorizado final do ILS X-Ray. Autorizado do 2000, camarada estabilizado, está de check-check. Vitor Mike Quebec. Vitor formado, autorizado e rebota, obrigado. Sul 9, meu controle. Sensões sobre de voo, é, circuito ou seu prossegue para Vera Cruz? Vai, autoriza o Bonfim aqui, vamos encerrar logo após. Autorizado então, mantenha o meu pé e ingresso no Bonfim, Sul 9. Mantenha o meu pé e volta na Vera Cruz. Tem que estabilizar o campo à vista. 75, torre, 18, decimal 95, bom pouco. 18, 95, obrigado. Zulu Alfa November. Prossiga Zulu Alfa November na escuta. Seu estimado de pouso. Aguarde um minuto. Salvador, boa tarde, o trip 5240, sente da Quebec, cópia autorização, vitória da Copa. Confirmo, 5241. Salvador Gol no 399.